Estou pensando em acabar com tudo, é o novo hit da Netflix e o programa de hoje é sobre ele. Na verdade, não sobre ele, sobre o filme mesmo, eu vou falar muito pouco e no final do episódio. Então não se preocupe, eu vou avisar quando os spoilers começarem. O programa, na verdade, é sobre como esse filme representa algumas coisas sobre a forma com que a gente está consumindo material pop nos últimos tempos. Estou pensando em acabar com tudo, é baseado num livro do mesmo nome, de um escritor que fez muito sucesso. Na verdade, esse é o primeiro livro dele, e eu não conheço o escritor muito. Na verdade, quase nunca tinha ouvido falar do livro. Há umas 2 semanas atrás, quando começou o frisson para a adaptação da Netflix que ia sair. A questão aqui é que eu acho muito estranho como, nos últimos tempos, a experiência que a gente tem com mídias, na verdade, com todas as mídias, é uma experiência fragmentada. A gente não pode mais ver um filme pelo filme, sabe? Para ver o filme, você precisa ter lido o livro. Para ler o livro, você precisa acompanhar o podcast do escritor. Para acompanhar o podcast do escritor, você tem que ser fã de um filme da década de 50. E para ser fã desse filme, entender, entre grandes aspas, esse filme, você tem que ter pago um curso de cinema. Sabe? É disso que eu tô falando. A gente não tem mais uma experiência única, sensorial, narrativa, com um filme, com um livro, com uma série. As coisas estão virando meio que um grande misto de autorreferência. Isso foi uma das primeiras coisas que me fez ver o filme e questionar muita coisa, porque à medida que eu assisti o filme, eu tive uma opinião baseada nas minhas sensações ao entender a história, ao pensar sobre isso. Só que, de repente, eu não tive uma experiência válida, porque eu não tinha lido o livro, sabe? Eu não tinha entendido a história direito, eu tinha deixado escapar esse ou aquele detalhe. O que é muito problemático, porque se for assim, a gente nunca mais vai ver nada. Veja bem, meu problema não é com referência. Tudo bem, as coisas se referenciarem ou se autorreferenciarem. A minha questão é que a gente está transformando a experiência com alguma peça, algum livro, algum quadro, não na experiência sensorial, mas numa experiência monetária, sabe? Eu preciso comprar o livro para depois ver o filme na Netflix, eu preciso assinar o Patreon de não sei quem para ter acesso a material exclusivo que vai me explicar o livro. Será que a gente realmente precisa de tantos streamings? E justamente pensando nisso, pensando nessa enxurrada de informações, me veio a segunda coisa que eu senti vendo esse filme. A gente vive numa geração, eu poderia dizer, de consumidores de material pop, em que uma opinião absoluta tem mais peso do que uma opinião do meio termo, sabe? Nada é ok. As coisas ou são o suprassumo da humanidade ou são a maior merda já feita. Sabe, estou pensando em acabar com tudo, é legal. É um bom filme. Não é intragável, mas também não é o maior estudo sobre a condição humana de todos os tempos. É só um filme. E a gente precisa pensar nele como um filme. Não como um filme baseado no livro que tem 1 milhão de plot twists, ou como dos tempos. Acho que isso pregando boa parte da experiência que o próprio filme se propõe a ter. E como essas duas coisas se relacionam, é mais simples do que parece, na verdade. À medida que eu tenho uma superprodução de coisas para consumir, ou seja, toda semana tem um filme novo, eu não consigo pensar sobre o que eu acabei de assistir. Na verdade, eu consigo. Mas é que amanhã já tem um filme novo para assistir, ou uma série nova, um livro novo. Então é muito mais fácil abraçar uma opinião básica e escassa e de outra pessoa sobre aquilo do que realmente pensar e gastar tempo nisso. Olha só, isso não é uma crítica aos vídeos sobre comentando o final. Podia ser, mas não é. Não é uma crítica às produções da Netflix porque eu consumo. É só uma crítica sobre como é que será que a gente está realmente consumindo as coisas? Será que a gente não tá vendo um filme e vendo um vídeo no YouTube para me explicar o final do filme e de repente eu tô gritando o final para os quatro ventos? É sobre isso. E agora eu vou falar sobre o filme mesmo, então daqui pra frente é spoilers. Quero acabar com tudo. do Kaufman é um filme legal, não um filme ruim, que se perde em toda carga simbólica que ele tenta ter. Olha só, uma metáfora ou uma carga simbólica é algo para algo. O Peirce dá essa definição sobre o signo. O signo é aquilo para o... Ou seja, a partir do momento que eu vou mostrar na tela um símbolo ou uma metáfora, alguma coisa do tipo, eu preciso dar substrato para o telespectador assistir e entender minha referência. Talvez o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo se perca justamente nisso. Ele não te dá substrato para você entender o simbolismo. Parece que desde o primeiro momento até o final é tudo um grande momento onírico e você não consegue entender nada que está acontecendo na tela. Por exemplo, tem uma metáfora no filme que eu acho muito legal, que é do porco. Em determinado ponto, o Jake vai falar sobre um porco que os pais deixaram de cuidar, deixaram de alimentar, e quando eles foram ver, ele estava sendo comido por larvas. Sim, mas olha que legal, ele está falando sobre um porco que deixou de ser cuidado por quem deveria ser responsável por ele e acabou morrendo por dentro, literalmente. Ele estava sendo comido por insetos. Mas a questão é que a gente está falando sobre uma metáfora sobre o próprio Jake. À medida que o filme vai passando, a gente vai entendendo que a relação dele com os pais era uma relação muito problemática. É uma relação que não era saudável. Os pais brigavam, os pais tinham seus próprios problemas e não cuidavam dele. E ele está dizendo que ele, como porco, morreu por dentro quando cresceu. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Jake era o zelador. Isso é uma coisa que o filme joga na cara umas 4 vezes ao longo do filme. Mas não trabalha com isso, sabe? Ele perde tempo em uns simbolismos muito toscos, ou numa tentativa de simbolismos muito toscos, como a segunda parte do filme em que tá a Lucy e o Jake voltando de carro. Eles passam numa sorveteria, eles têm um diálogo sobre casavetes, eles... Sabe, aquela parte toda podia ser cortada, jogada fora, que o filme seria até melhor. Mas é um filme sobre solidão. Eu diria mais, é um filme sobre ilusão. Porque é justamente como o Jake imaginava que poderia ter sido a vida dele. Ele acaba morrendo de hipotermia no final, imaginando aquela namorada que ele nunca teve, ou ele teve, e depois do encontro eles terminaram, voltando nessa memória dia após dia, até que um dia não aguenta mais e acaba morrendo de hipotermia. É um bom filme, não é ruim. Só que o Kaufman pesa a mão nesses simbolismos fracos e não consegue trazer à tona a verdadeira potência da história. Inclusive, ele usa de artifícios de plano sequência para te causar um estranhamento em vários momentos que eles estão na casa dos pais. Eu acho que aquela parte do jantar é com certeza a melhor parte do filme, porque ele te causa uma sensação mórbida de estranheza naquele casal do interior, mas ao mesmo tempo quem é estranho é a Lucy. Porque quando eles falam sobre gagueira e dislexia, ela começa a gaguejar, sabe? E isso vai te dando traços de que ela não existe realmente, mas ela tá sendo lembrada. E aí as memórias são muito fluidas e as coisas acabam se misturando. E ela, na verdade, é uma idealização do Jake. Isso é o mais legal. Caraca, eu caí no minha própria isca e eu tô explicando o filme, então acho que isso já é um sinal pra eu parar de gravar. Então esse foi o ensaio sobre Estou Pensando em Acabar com Tudo.